Corona 648, ele é Juiz, próximo ao 372 visual, baixo e travou. Corona 648, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 049. Livre pouso na 10, 1648. Só aumentar um pouquinho a separação, porque o tráfego que o senhor preceder é... que o senhor irá anteceder é um Airbus 330Hz. Ah, ok. 54, mas também na sua escolha. Mike Beck, frequência livre. Ataque CBR 5729, 1-3-2-3-11, Guarulhos. Ana 6314, radar contact, moment departure, climb flight level 340. Climb the flight level 340, moment departure, ocean 6314. Trip 5446, desça para 3000 pés, ajuste no 011. Desceram para 3000 pés, 1-0-1-1, 5446 da trip. Trip 5446, para final do procedimento LS, curva direita para o 120, reporte estabilizado. Ok, direita 120, reporte estabilizado, trip 5446. Papatango Mike, Foxtrot Serra, curva direita proa 035, limitado pelo localizador. Direita 035, limitado pelo localizador, Papatango Mike, Foxtrot Serra. Só 3560, desça para nível de voo 050. 050, autorizado, só 3560. Airport Go 021, localizer 10. Portugal 021, complete final in contact tower 118.95. 118.95, Airport Go 021, obrigado. Airport Gold 021, ILS 10. Gold 021, continue approach number 2 to land, KNA 1011. 1011, Airport Gold 021. Iniciando outro 360 pela direita, Olympic 00, reportar a intercepção na terra dele. Olympic 00, faça outro 360 pela direita, aguardando. Táxi autorizado via pátio e Índia, quando espera 1-0, Chime Torre 1895, altímetro 1011, 1-0, 1-1, boa viagem. Via pátio, Índia, para o quando espera 1895, tá, sim, falou, velho, um abraço. Leandro, Felipe? Fala, bom voo aí, tudo de bom. Para 2000 pés, ajuste no 0 no 1. Passando para 2000, 0115446. Papatango Mike Foxtrot Serra, desça para 3000 pés, ajuste no 011. Para 3000, no 011, Mike Foxtrot Serra. Então 3560, desça para 4000 pés. 4000 pés, autorizado, então 3560. Lima Mike Fox, prossiga. Lima Mike Foxtrot, mantenha-se em condições visuais 500 pés na escuta permanente do controle. Gente, chame torre na frequência 118.95. PV de quatro? Lima Mike Fox, rotatória visual. No PV, para acionamento. Táxi. Aí, decolagem, chame torre da presente 1895, formação em curso é off, ao time 1011. Boa viagem. É, Cruel. Reporta sinal de 3 milhas, anda 7, Fox. Autorizado, táxi A, sua direita Alfa, reporte antes da taxiway de LED. Portão será o 08. Gente, a Alfa é reportante da Juliette, para 08, voo na Beba 3. 46, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 1895, obrigado, bom trabalho, 35, 446. Então 3560 reduza para 1709. Mike Foxtrot Serra, desça para 2000 pés, ajuste no 011. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Já estabilizado para 2000 pés, Mike Foxtrot Serra. Salvador, boa tarde, azul 4206, azul 4206, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. 050 na Mari, 4206. Reingressando Fernando Bento a 1000 pés. Através da cabeceira 28, Olimpo 00, não visual com trânsito. Olimpo 00, faça normalmente 3 meses para a sua direita, aguardando para reingressar. Novo 360 pela direita, Olimpo 00. Zero to one, ground at 44, vacate to right, ground 121, decimal 9. 1.9, Bravo 021, for sure. Esquerda do portão 8, tem condições de o 37 da Gol ingressar no portão de número 8? Então 3560 para final do procedimento LS, curva direita, proa 050, reporte estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste no 011. Zero graus, 1-2-9, Lima, Mike Fox. Eu repouso para lá, está fazendo Mike Fox. Então, 3-2-1-7, livre de colagem, posição no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Então, 3-2-1-7. Torre Salvador, muito boa tarde, o trip 5446, passou externo com o trem baixo travado. Trip 5446, boa tarde, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0-9. Aguardando pista livre, 5446 da trip. Boa tarde, Portugal 021. Taxi straight ahead and maintain position before taxiway Juliet. Straight ahead and note before taxiway Juliet, Portugal 021. Voo 399, cópia. Voo 399, aprovado São Paulo Congonhas, nível de voo 360 via posição bridge. Up, azulu 16, restante confirma a rota do plano. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha. Após curva direita, o perfil de subida da El Leda, após Leda direto posição bridge. Controle 120, decimal 8, torre 118,95. Acione o código transponder 5075. Ingressou Fernando Vento Olimpo 00, mantendo 1000 pés. Boa, 360, partir de bridge, fazer Luna 0. Recolo no 0, mantém a proa até 2000 pés, ou terceira milha, curva direita. Nada, é o Leda, Leda voa bridge, 208 é o controle, 5035 é transponde, o 399. Porque é bridge e na sequência é até o Luna 16, hein? Até o Luna 16, tá, sim. O 399. Correto, portão 62, champanhe para o espectro no metro. Bacana. Papá, o meu bravo índio. São 3:07, Brasília. 3:30, Brasília, PB de? Autonomia de 7:30. 7:30, PB de? PB de 4:3. 4:3, copiado, táxi autorizado, à esquerda via Pátio e Índia, ponto espera no zero. Chame torre 1895, atinto 1011, é uma boa viagem. Passaria 2231. 1011, Pátio Índia, não pode ficar, 2900, não pode ficar, não pode ficar. Bravo Índia Romeo, aprovado São Paulo Congonhas, nível de voo 430, via posição bridge, up azul 16, Belo Horizonte, o restante conforme a rota do plano de voo, pista 17, decola, primeira curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge, controle 120.8, torre 118.95, acione o código 5121. Approximation 446, no solo 48, livre direito, solo 121, decimal 9. Zero, pela Eco 219, 5446. Papatango, Kilo, Quebec, Serra, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, 1.500 pés, reporte através de Paris. Estou pronto, gira base. Quando autorizado, gira base. Linha de decola, 7-0. 5729, autorizado, decolagem em pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Pista 1-10, 7-0-9, UES. Olimpo 0-0, faça novo 360 pela sua direita. Novo 360 pela direita, Olimpo 0-0. Salvador, estão 3560, transfere. Então 3560, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 09. Aguardando a autorização de pouso, 3560 no 09. Mike Fox Serra, na escuta, Torre. O Mike Fox Serra foi transferido agora pelo controle, baixado travado. Mike Fox Serra, intenção de pouso, antissão no 0? Tô no 0, senhora. Gente, continua a aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 01, Mike Fox Serra. Tá ciente, Mike Fox Serra. Maico Delta, Aline, mantém cabeceira no 7. Fox Serra, livre decolagem de pistão no 0, vento 110 graus, 119. Confirmando o livro pouso para o Mike Fox Serra. Web 5729, decolado 50, controle no 90, decimal 8. 208, boa tarde. Amador, boa, 2231, passarela. Passarela 2231, você pode espera. Mantém, comandante 2. 5729, contato radar, saída da EL. Subir e manter nível de voo 360. Tá, 360, 5729, Webjet, podemos usar Leda. Mantenha o perfil de saída, Web 6729. Afirmativo. Prossiga, Guardião 02. Guardião 02, ciente, mantenha-se em condições visuais, na escuta permanente do controle, 1.000 pés. Escuta permanente, condições visuais do guardião. Guardião 02, correção, 500 pés. Posição no 7, o vento 1.0 graus, 1.2 até a terceira. Tram 3190, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Mari, desça para o procedimento, Tram 3190. Solo 51, livre direito, solo 121, décimo 9. Direito 129, mais só trote 0. Torre Salvador, Tram 3155, boa tarde. Tram 3155, boa tarde, você pode esperar. Web 6720, desça para 3.000 pés, ajuste no 011, reduza para 2509. Descendo para 3.000 pés, ajustado no 011, Jet 6720, redução para que velocidade? 2509. Já tava mantendo, tá reduzindo agora para 209, aqui? Sim. Autorizado, pistão no 0, tá 3560. E o Mike Eco Delta fora do sol. Mike Eco Delta, decolador 52, controle 10, decimal 8. 128 Delta. Salvador, boa tarde, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Gente, está atualizado, vai, mano, 6.500 pés no corredor Axé. Passagem, Romeu Oscar, ciente, mantenham no 1500 pés, corredor Veracruz, repórter Travessa Paris. Controle, copiou Mike Eco Delta, solicitou 500 pés no corredor. Papá, papá, Mike Eco Delta, autorizado Manati. Interceptando a perna do vento, através norte da torre, Olimpo 00. Olimpo 00, ciente, vai prolongar um pouco a perna do vento da 10 e aguardar para girar base. Positivo, alongando a perna do vento e aguarda para girar base, Olimpo 00. Radar terminado, 60 milhas, sudoeste do VOS Salvador, chame Deus na frequência 120.1. Esse mais dois. Sim. 225. Direita para 225, estamos em decoração, adjet 672A. Deixando para 3 campanhas. 217, chame Recife na frequência 125.1. 19. 219, boa. Chega a ser 217. Então, 3217, chame Recife na frequência 125.1. Recife, segundo, 3217. Autorizado de girar base e reportará na final da pista 10, Olimpo 00. Então, 3155, livre decolagem pista 10, vento 100 graus, 119. Livre decolagem pista 10, até 3155. Guardião 02, tráfego 12 horas, 3 milhas, é um Serra Quilo 76, mantendo 500 pés no corredor axé. Azul 4206, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118.9. Web 6720, para final do procedimento LS. Curva esquerda, proa 130, repórter estabilizado, desça para 2000 pés. Ajuste no 011. Esquerda, proa 130, para o localizador, chamará estabilizado, LGS 6720, deixar para 2000. Controle Salvador, bandagem, voo 9, visando 200 para 660, para o 6720, reautorizado, desça para 2500 pés. Desce para 2500 pés, agora 672A. Quilo Romeu Oscar, confirme a altitude que mantém. 1700. Sim, estou recebendo 1700, desça para 1500. Melhor. Salvador, Gol 925. Gol no 925, chegada ponte, desça para nível de voo 060. 060, Gol 925. Capital de Paris, chegada de terra. Graus 139. De toque repetida na pista 10, Olimpo 00. 125.1. 251, TAN 3155, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 340. Eu poderia confirmar para o TAN 3155? TAN 3155, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 340. Da El, sobe e mantém o 340, TAN 3155. Juliette? Afirmativo, web 6720. Web 6720. TAN 3190, desça para nível de voo 050. 0-5-0-3-1-9-0. Vitor Quebec Serra para ingresso no circuito. Quilo Quebec Serra, chame torre na frequência 118.95. Quilo Quebec Serra, continua aproximação, repete final da 17. Vento 10. 110 graus, 109, o ajuste 109. 1-0-1-1, repórter Azul 4206, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 119. E depois 4206. Olímpio 00, socorro, remeteu ao 57, curvando esquerda. Reporte para girar base, o Olímpio 00. 00, curvando esquerda, acendendo mil pés, perna do vento, reportará para girar base. Isso é uma pata para táxi, o Vitor e Juliette. Arrecadou da 1-0, está curvando a esquerda para ingressar na do rei. É o quilo da Bexarra, está ingressando agora na final da 1-7, está em 1-3-10. Quebec Serra, desça para 500 pés, continuando a 1-7. Tráfego do Olímpico vai interferir com a sua aproximação, quilo Quebec Serra. É, 500 pés, isso é. Faz o gol também, Olímpio 03, faça um 360 da presente pela direita, da presente pela direeita. Tem interferir com a final da 1-7, informe que daqui a pouco a gente vai ter um tráfego que vai prosseguir a final da 1-7. Então da presente, faça um 360 pela direita e reporte reinterceptando o final da 1-0. Olímpio 00, 360 pela direita, sem interferir com a final da 1-7. Reportará reinterceptando a perna do vento, na pista 1-0. Olímpio 00. Torre Salvador, objeto 6720. Foi de Manati, 1000 pés. Mike Eco Delta, autorizado Manati, 1000 pés. Autorizado Mike Eco Delta, Manati, 1000 pés. O TAN 3190 está atingindo o sistema. TAN 3190, desça para 2000 pés. Ajuste no 0-1-1, autorizado final do procedimento ele até pode estabilizar. 2000-1, autorizado, TAN 3190. Uno 00 graus, 129, ajuste no 0-1-1, Guadião 02. 0-1-1, autorizou algum tráfego na final da 10, foi autorizado a retaguarda do tráfego para pouso do Grécio. Negativo, tráfego na final do 1-7, pode ser o Estapuã, Guadião 02. Confirme para o 02. Pode ser o Estapuã, continua a aproximação, Guadião 02. Aguarde para cruzamento da final da 1-0, Guadião 02. Aguardará em Estapuã para o cruzamento da 10, o Guadião 02. Avião 720, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Livre pouso na pista 1-0, é de 6720. Final de 2 milhas e meia da 1-7, Quebec Serra. Aquilo Quebec Serra, visual contrato no final do 1-0. Afirmativo. Estou aqui, coordenando a livre. Seguir como número 2 para pouso 1-7, aquilo Quebec Serra. Confirma informação? Condições de manter separação para número 2 para pouso na pista 1-7, o quilo Quebec Serra. Afirmativo. Continua em aproximação, guardando autorização para pouso, o quilo Quebec Serra. Guardando, Serra. Pouso tráfego na final da 1-0, pode alinhar, Matheus, 2-3-1. 0-2-6-1, após o pouso tráfego na final, alinha, Matheus, 0-0. Está livre, após o tráfego na final, 2-3-1. Guadião 02, autorizado cruzamento da final da 1-0, reporte final para o Grero, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, Guadião 02. Autorizado o final da, do Grero, reportará o Guadião 02. O Olímpio 00 está reinterceptando a perna do vento após o segundo 360. Autorizado para seguir? Autorizado para seguir, após para girar base, o Olímpio 00. 00, então prossegue na do vento. E reporta para girar base. Aguarde para táxi. O Bravo de Romeu. Livre pouso aqui no Quebec Serra, no 7. Livre pouso aqui no Quebec Serra, no 7. O vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Livre pouso no 7, Quebec Serra. Índia Juliette, utilizando táxi para chamar o seu para cruzamento. 6720, solo 02, solo 1, 21, 19. 219, né? 2231, utilizado a colagem aqui, solo 0, vento 1-1-0 graus, 129. Tá livre, 2-2-3-1. Guadião 02, livre pouso, no Graé, reporte no solo controlado, vento 1-1-0 graus, 129. Autorizado pouso do Graé, reportará em solo controlado, Guadião 02. 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5, Mono 3325, obrigado, bom trabalho. Olha, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, chame torre na frequência 1118.95. Gol no 925, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. Para 4.000 pés, ajuste no 011, gol 925. Vitorin Juliette, autorizado ele, mas fica observando no site. São 3190, completo final do procedimento LS, emissor na frequência 1118.95. 1118.95, 3190. Quilo continua a aproximação, rapaz de fraude, 3 milhas, 1.7, o vento 1.10 graus, 1.39, ajuste no 0.1. 4.3 milhas, 1.11. 3.1, Passaredo. Passaredo, 2.2.3.1, contato radar, saída Momo. Sobe manter nível de voo 1.80. Sai na Momo, sobe para 1.80.22.31. Confirme para a torre. Dizendo táxi do papá, o Bravo de Romeu, você pode para ingresso. Estabilizado LS, baixada travada. 3190, continua a aproximação. O Enem para o pouso, o vento 1.0. 0 graus, 1.39, ajuste no 0.1, então 3190. Gente, aguarda, fica livre, o Zan 3190 no 0.1. Final, baixada travada, pouso final, o Lito 0.0. Vitorin de Juliette, adianta a esteira, autorizado a decolagem na 1.7, o vento 1.0 graus, 1.39. Esse outro M60 pela esquerda, Romeu Oscar. Às 18h57, uma mensagem de cancelamento aqui. Sabia informar se foi feita aí uma DLA, alguma coisa do tipo, porque tínhamos o plano aqui, segundo repetir, porém já estava vencido. Não sei se a companhia foi feita uma DLA. O plano era para 17h25. Ok, 17h25 é o BT. Sabe informar se foi feita dele? Vou confirmar aqui, vou dar entrada aqui e já te volto aí. Obrigado, gol no 649. Pés já na perna do vento, reportará para a gira base, Olimpo 00. São 3190, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1.20 graus, 1.39. Pouso autorizado, pistão no 0, são 3190. Olimpo 00, dá presente, eu faço um 3190 para a sua direita, aguardando para ingressar no circuito da 1.0. 360 pela direita, Olimpo 00. Confirme, tem um tráfego na vertical da rota, pode? Para a torre, Olimpo 00. Olimpo 00 está visual com o tráfego na vertical da rotatória, confirme. Gente, tráfico então da rotatória, fazendo 360, vou prosseguir para o zono 7, o único 00. Ah, tá ciente, tem um tráfico no visual, tá completando o 360 pela direita, o único 00. O Vitor em Juliette, recorda 06, controle 120, decimal 8. 208, Júlio. 10 mil pés, ajuste no 011, autorizado final do procedimento ADS, responsabilizado. Para 2 mil pés, ajuste no 011, autorizado. O procedimento será estabilizado. Bom, 9 aí. Controle, aquele cordial, boa tarde. O Papa Sangue, o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossiga. Decolado, atingindo 1000. Autorizado, tem intenção de acender o 2500. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, mantenha-se em condições visuais. Corredor axé, 1.000 pés. Mantendo 1000, Júlio. Solo 399 no meia, puxa saramento. Como 395, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 050.